Dia 16. O dia da introspecção e do propósito elevado. O nascido no dia 16 carrega uma vibração poderosa, marcada por grandes desafios e oportunidades. Está sujeito tanto ao triunfo quanto à ruína. Seu destino depende diretamente de suas escolhas e da forma como lida com os obstáculos da vida. Quando desenvolve uma consciência elevada e cultiva pensamentos nobres, está fadado ao sucesso e à realização. No entanto, se pender para o lado negativo, pode se ver cercado por perdas, desilusões e instabilidade emocional. Sua mente é analítica e altamente intuitiva. Possui uma inteligência aguçada e um forte senso investigativo, o que o torna alguém naturalmente voltado para o conhecimento, a filosofia e a espiritualidade. Por outro lado, essa mesma introspecção pode levá-lo a momentos de isolamento. Apesar de desejar e necessitar de afeto e compreensão, muitas vezes prefere ficar sozinho. E, paradoxalmente, mesmo quando está rodeado por pessoas, pode sentir-se deslocado. Seu maior desafio está em encontrar equilíbrio entre o desejo de conexão e sua necessidade de autonomia. Precisa aprender a se abrir mais para o mundo, sem temer que os outros interfiram em seus planos. Outra grande lição do dia 16 é a vigilância com falsos amigos, descontentamentos e ansiedades excessivas. Por ser extremamente sensível e perspicaz, percebe nuances que passam despercebidas pelos outros, mas nem sempre sabe lidar com isso. Sente-se plenamente em paz quando está em contato com a natureza, especialmente próximo ao oceano, lagos ou rios. Ambientes calmos e afastados proporcionam um refúgio para sua mente inquieta. Profissionalmente, será mais bem-sucedido ao escolher atividades que permitam liberdade de iniciativa e independência. Se envolver-se em negócios, deve buscar áreas de grande amplitude, como educação, espiritualidade ou ciência. As frustrações podem ter um impacto forte em sua saúde, afetando a digestão e podendo causar afecções na pele. Por isso, precisa aprender a processar suas emoções sem internalizar tanto as dores do mundo. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 16, o segredo do sucesso está em equilibrar razão e emoção e transformar sua profundidade em um caminho de crescimento. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a confiar mais nas pessoas. Você sente tudo de forma intensa e prefere resolver as coisas sozinho, mas abrir-se para conexões verdadeiras pode trazer um suporte emocional valioso. Use sua intuição como guia. Seu sexto sentido é extremamente forte e pode levá-lo a tomar decisões certeiras. O desafio é não permitir que a dúvida atrapalhe sua ação. 3. Aceite que a vida tem ciclos. Algumas perdas fazem parte da jornada, mas cada encerramento traz consigo um recomeço. Seu verdadeiro poder está em aprender com as experiências e seguir adiante. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua introspecção em sabedoria e construir um futuro sólido e iluminado?